Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Numa altura em que estamos a aproximar-nos do final do ano e a proliferação de vários discos faz com que, na Boa Nova, queremos acompanhar praticamente tudo, embora tudo seja difícil, e então teremos sempre, até ao final do ano, mais do que uma emissão do Caso Fazem, Caso Tocam. É o caso desta quarta-feira, ainda que repita o sábado, e numa altura em que, em pleno inverno, trazemos aqui um cheirinho a verão. Numa altura em que falamos com David Carreira, bem conhecido não só pelo ambiente familiar, mas também muito pelos Morangos com Açúcar, e numa altura em que ele lançou o seu disco estreia número 1. E claro, como é habitual aqui na Boa Nova, convidámo-lo, ainda que seja ao seu telefone, para falar deste seu álbum de estreia. E antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, David. Obrigado, obrigadíssimo, tudo bom? Ótimo. David, dizia eu que isto era uma intrusão no verão, em pleno inverno. Este disco é algo de fresco? Eu acho que é um disco que estava previsto para sair durante o verão, mas que depois acabou por atrasar um bocadinho e saiu agora no início do inverno. E acho que por isso se calhar é que traz um cheirinho de verão, porque foi feito durante o verão e foi realizado durante o verão, portanto traz assim um cheirinho. E é um caso o estilo de música que eu gosto de cantar, que eu gosto de ouvir, portanto... traz um cheirinho diferente. So you're leaving without a word. You've taken every piece of me. I'm breaking. I can't let go. I'm shut down. I'm shut down. Why you leaving without a word? Taking every piece of me. I'm breaking. I can't let go. I'm shut down. I'm shut down. I don't wanna go. She leave me like this. She got me trippin' and she left me for dead. Left me for dead, dead. Left me for dead. Why you leaving without a word? Taking every piece of me. I'm breaking. I can't let go. I'm shut down. I'm shut down. I'm shut down. Why you leaving without a word? Taking every piece of me. I'm breaking. I can't let go. I'm shut down. I'm shut down. I don't wanna go. Antes de seguirmos a falar deste disco, há aqui um aspecto que temos logo salientar. O David fez questão de ser autor ou coautor na maior parte dos temas destas letras que estão aqui neste álbum. Isso significa que está empenhadíssimo na carreira enquanto músico? Sim, eu não estudei música, não, não fiz nenhum estudos, mas estando numa família de músicos, acabei por gostar de música e por perceber um bocadinho. E foi isso que eu tentei fazer no meu álbum. Quis participar em todas as fases, quer seja na fase de composição, na fase de videoclipe, na fase de promoção também. Eu acho que é muito bom quando lanças algo que é teu, estares presente em todas as fases deste projeto. E portanto achei essencial poder escrever as músicas e poder depois cantá-las. No que diz respeito aqui à autoria, a grande parte deles é com o Paulo Martins. Como é que foi essa dupla em termos de escrita? A dupla com o Paulo Martins O Paulo foi a primeira pessoa com quem eu comecei a trabalhar neste álbum. Eu inicialmente comecei a compor as músicas para este álbum sem saber que ia lançar um álbum. Eu pensava, pronto, estou nos Morangos, preciso de alguma coisa para me distrair e para relaxar, bora lá fazer algumas músicas. E falei com o Paulo e disse-lhe assim, olha, queres fazer algumas músicas comigo e depois podes usar onde tu quiseres, só preciso de fazer algumas músicas para descontrair. Ele, bora. E fomos fazendo algumas músicas, depois de ter feito para aí umas 10 músicas, é que vimos que ali havia algum potencial para fazer um álbum. Depois pensei assim, pronto, agora temos isto, vamos fazer como deve ser, já que é para lançar um álbum, vamos produzir isto como deve ser, e fui para a França produzir o álbum, e pronto. Essa ida para a França, tendo em conta que, enfim, na prática esteve lá até aos 10 anos de idade, não é? Portanto, da altura em que regressou aqui a Portugal, curiosamente para jogar futebol, mas já iremos falar sobre isso. Essa ida à França foi uma condição porque entendia que estava no seu métier para poder gravar. Eu andei a pesquisar cá em Portugal algumas pessoas que me pudessem fazer o som que eu queria e não cheguei a encontrar. Agora, depois de ter lançado o CD, já encontrei pessoas que me podem fazer o som igual. E o próximo disco é de pensar, em vez de gravar lá em França, de poder gravar cá, porque já tenho algumas pessoas que sei que conseguem fazer aquele tipo de som. Mas naquele momento não encontrei cá em Portugal, então fui ter com uma dupla francesa, que já trabalharam com Madonna, Usher, e gostei muito do trabalho deles. Portanto, gravei lá com eles e acho que correu bem. Até foi mais tarde. São dois franceses que começaram no mundo da música para um lado mais rap, mais hip-hop, e que agora estão virados mais na música eletro. E foi muito divertido. Tive 2 meses em França durante o verão e apesar de não haver sol e não haver praia... Foi divertido. Ainda essa ligação à França, temos aqui o J.M. Sissoko, que aparece muito neste Esta Noite. A escolha do Esta Noite é de algum modo emblemática do som que disse que estava à procura? Sim. O Esta Noite foi uma música, foi se calhar a primeira música que me fez pensar eu posso fazer um álbum. Porque tínhamos feito, eu e o Paulo, feito algumas músicas, mas não estavam, não mostravam assim grande força e etc. Mas quando fizemos o Esta Noite, e quando eu cantei o Esta Noite, percebemos, epá, ali há um álbum e podemos divertir-nos e podemos fazer qualquer coisa. E a partir daí é que acho que mudou tudo completamente. Esta noite tudo pode. tu danças junto a mim, esqueço o mundo, quero que a noite não tenha fim, Hoje eu não tenho pressa, amanhã não interessa. Hoje nada nos vai parar. Portanto, esta noite sai ainda antes do álbum para despertar a curiosidade. Tem ideia que havia pessoas à espera de um disco seu? Não sei. Não faço ideia. Eu sinto que havia algumas pessoas que estavam à espera. Mas a maior parte não, porque sabendo que eu venho de uma família de cantores, não pensavam que eu ia seguir a mesma área também. Ou ao contrário, eu tenho de julgar que era inevitável que isso acontecesse. Pois, ou ao contrário. Mas como eu tinha começado com uma área com a representação, acho que era menos previsível eu acabar por entrar no mundo da música. E pronto, é o destino. Tinha que ser. Terá sido o papel enquanto Lourenço no Brancos com Açúcar que despertou esta tendência? Foi. Foram os morangos que me trouxeram assim o bichinho da música. Porque eu sempre gostei de ouvir música, mas nunca me tinha passado pela cabeça cantar. E eu nos morangos, graças ao personagem Lourenço Carneiro Seixas, acabei por ter que cantar e por ter que dançar e representar. E gostei muito de cantar. E por isso é que pronto, comecei a cantar em casa, comecei a compor algumas coisas e que apareceu o álbum. Curiosamente, enquanto Lourenço tem como partner alguém também ligado à música, curiosamente uma excelente voz também, que cantou com os Seda, cá em Portugal, não é? Sim. E foi buscar vários convidados para, enfim, enriquecer este seu número 1, este seu álbum de estreia. Li casualidade que, por exemplo, com os Flores e Idosos, o Cali, e com os Mundo Secreto no Burning Like Fire, que a música foi escrita no carro, a caminho da gravação. Isso tem algum pingo de verdade? Não, isso é completamente verdade. Uma parte da música já tinha sido escrita. Agora havia ali um minuto e tal, que não tínhamos feito ainda e que estávamos a caminho do estúdio, eu e o Cali, estávamos à procura o que é que nós vamos fazer nessa parte. Então começámos a pôr a música a rodar. Começámos ali a compor dentro do carro, que pronto, acho que acabou por correr bem, mas foi um bocado arriscado. Sobretudo porque eu ali naquele momento eu andava a gravar morangos. E essa música gravámos, foi a única música que gravámos cá em Portugal. E eu não tinha muito tempo para compor naquela altura. E teve que ser no carro, mas acho que correu bem e foi engraçado. Burning like fly, channel Kanye West, I'm touch the sky. So fresh offline, direção ao topo, isto já não cai. Não segues o nosso trajeto, nem que te aproximes e te chegues mais perto. De sim, Cali Flow e na mundo secreto. Dance floor, it's a dance floor. There's no other place I wanna be. I don't keep score. Some lovely ladies looking at me. I let the beat start to flow. Fans like there is no tomorrow. I'm burning like fire. is lifting me so high. It's magical, electrical, like lightning in the sky. 左右影子比如club down fire fire左右影子比如club down fire fire DC fire fire moon straight to fire fire Cali flow fire fire fire I'm burning like fire fire fire I'm gonna bring the roof right to the ground. It's taking me higher higher higher and baby I'm never coming down. Falamos dos Brancos e falar aqui da série 8. Consta-se, contudo, que chegou a ser convidado para a série 7 e que não aceitou. Não, não é bem assim. Eu cheguei a ser convidado, acho que foi na série Brancos Rebelde. Geração não, Rebelde. Não, qual era a série? Sim, acho que foi a Geração Rebelde, que eu cheguei a ser. Eu tinha, acho que tinha 15, 16 anos e cheguei a ser convidado e recusei por causa dos estudos, porque queria acabar os estudos. Agora, o que é estranho é que depois, eu já com 19 anos, a acabar o 12º, fiz um casting para a série de verão da série 7, que era a série anterior à minha, e naquele momento fui recusado para entrar nos Morangos. Mas agora, e pouco tempo depois é que eu percebi, quando entrei na série 8, é que eu percebi porque é que tinha sido recusado. Porque depois chegaram-me a falar lá nos Morangos que me tinham recusado para entrar no verão, para eu, em vez de entrar no verão, entrar no inverno da série que iria aparecer a seguir. E para ser protagonista, e acho que foi muito bom. Exatamente, correu muito bem. Essa visibilidade permite também que o disco de estreia seja mais fácil de se ingrar, ou seja, que já haja uma empatia com o público. Isso ajuda sempre para abrir portas, ajuda sempre teres alguma, as pessoas saberem quem tu és e o que é que tu fazes. Mas também é mais difícil porque a expectativa é muito mais elevada. E não podes desiludir de forma alguma, portanto é um jogo duplo. É dura, mas também dificulta um bocado. Mas também, eu gosto disso, eu gosto de pressão, eu gosto de trabalhar com pressão e acho que quando estás pressionado, pelo menos para mim é assim, quando me sinto pressionado, acabo por fazer as coisas com mais vontade, com mais garra e leva-me a fazer as coisas melhor ainda. Para um segundo e respira fundo. Certos dias só apetece fugir. Esquece todos os problemas. Essas coisas tão pequenas que te impedem de sorrir. Quando pensas que é o fim da estrada, que já nada importa, que já não há nada aqui para ti. Podes ser tudo o que quiseres. Acredita que é o princípio e não o fim. Tudo vai mudar, deixa o sol brilhar num dia assim, num dia assim. Porque afinal nada corre mal num dia assim, num dia assim. Yeah. Silêncio, fecha os olhos, deixa-te embalar pela brisa que te acalma, que te faz brilhar a alma e te faz querer voar. A chuva não veio para ficar, por entre as nuvens o sol em coisas tão pequenas que te impedem de sorrir. Tudo vai mudar, deixa o sol brilhar num dia assim. Há pouco falávamos do aspecto enquanto ator, a experiência que tenho como manequim também, anterior, sendo certo que aos 10 anos o futebol era aquilo que lhe ia na mente. E apenas uma lesão o impediu de eventualmente hoje estar no seu clube do coração, o Sporting Clube Portugal. É alguma coisa que recorda com tristeza? Sim, se calhar um bocado. Eu sempre pensei, quando era miúdo, que ia ser jogador de futebol. E cheguei a pensar nisso até aos 18 anos, mas pronto, acabou por não acontecer. Tive algumas lesões que me impediram de continuar a jogar futebol, depois tive alguns azares e acho que os morangos acabaram por aparecer na altura certa, quando eu tinha acabado de ter uma lesão e já não sabia o que fazer. E os morangos acabaram por aparecer naquela altura e pronto, acho que ainda bem que, mesmo se eu gosto muito de jogar futebol e que sinto saudades daquele ambiente balneário e dos jogos, etc., sinto que os morangos completaram um bocado o vazio que o futebol deixou. Eu nunca fico preso no mesmo lugar, não tenho tempo a perder. Ficamos juntos enquanto a noite durar, mas vou partir antes do sol nascer. Eu só dou quero dar, eu não sou de ficar a pensar onde vou. Eu não sei bem, eu sou de toda a gente, mas não sou de ninguém. Quando acordares e não me encontrares, lembra-te de me esquecer. Antes de começar, sabes que vai acabar, lembra-te de me esquecer. Porque no fim desta canção, eu vou partir do coração. Esqueças. Lembra-te de me esquecer. Eu já pensei em dar descanso ao meu coração, mas quero ver o que vem a seguir. Para onde quer que vá a tentação, eu não consigo resistir. Um olhar já tem a minha atenção. Vou deixar o charme entrar em ação. Vamos falar, fiquei interessado. Pois ela leva a outra e eu já estou apanhado. Quando acordares e não me encontrares, lembra-te de me esquecer. Antes de começar, sabes que vai acabar, lembra-te de me esquecer. Porque no fim desta canção, eu vou partir do coração. Não te esqueças. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Lembra-te de me esquecer. Quando acordares e não me encontrares, lembra-te de me esquecer. Antes de começar, sabes que vai acabar, lembra-te de me esquecer. Porque no fim desta canção, vou partir do coração. Não te esqueças. Lembra-te de me esquecer. Vamos agora falar do aspecto deste disco, deste número 1. E como disse há pouco, é um álbum estreia e que tem vantagem de facto de não ser conhecida. E há aqui a ligação ao seu pai e ao seu irmão, ambos no negócio da música, digamos. Acha que partilha públicos comuns, quer com o seu pai, quer com o seu irmão? Sim, sim. O estilo musical não é o mesmo, mas temos muitos pontos comuns e acho que sendo pai, filho e irmão, acho que é um bocado óbvio que temos alguns pontos comuns, cada um tem a sua maneira de ser. Eu acho que sou se calhar o mais rebelde dos três, mas mas pronto, todos gostamos daquilo que fazemos e todos o que é, não sei se é raro, mas poucas pessoas fazem isso, todos nós gostamos de inovar e de divertir um bocado as pessoas que temos à nossa frente. Eu seja na representação ou na música, o meu objetivo é as pessoas vão ligar a televisão naquela hora para ver aquela novela e têm que se divertir, têm que rir, chorar, gritar. Temos que dar alguma coisa às pessoas. E na música é igual. Nos concertos as pessoas vão lá para se divertir. E eu acho que nós os três temos isso na cabeça. E queremos... E somos um bocado espalhacidos a divertir as pessoas. Mas no bom sentido, claro. O papel do entertainer, não é? Vamos aqui à fase dos desafios. São três. Imagino que venha ao Livro do Hospital. Não sei se eventualmente conhece a cidade, até se já acompanhou o evento do seu pai, que já que esteve. Mas já esteve aqui no Livro do Hospital, em concerto. Ah, ok. Muito bem. E então, imagino que venha agora David Carreira fazer um concerto aqui no magnífico Parque de Mandanelho que temos. Claro que eu sou suspeito de dizer magnífico, porque sou de cá, mas claro, é um bom anfiteatro natural e que permite, achando os concertos, ao que ouvimos dizer, da parte dos cantores que apreciam de sobremaneira este espaço. E então imagino que é convidado a vir aqui ao hospital e que diz assim: David, como vem atuar em Oliveira, pode ter consigo dois autores, dois músicos ou duas bandas. Quem é que escolheria hoje em dia do panorama português para vir consigo? Eu gosto muito de música e gosto de vários estilos diferentes. Gosto muito, por exemplo, os Chutes e Pontapés. Uhum. Gosto muito de Posse em Si, Buracas ao Sistema, da Weasel, que já acabaram, mas se fosse para levar duas... Agora temos aí o Pac-Man com o projeto Algodão, não é? Sim. Eu gosto muito do Pac-Man. Nós chegámos a trabalhar juntos para este álbum e eu gosto muito do que ele faz e tenho imenso respeito por ele. Mas se fosse para escolher duas pessoas, se calhar escolheria Chute. O fim do mês já cá está outra vez. Chutos e se calhar Buracas são Sistema. E Buracas são Sistema, que estão a editar também um novo disco. Agora, o segundo desafio. Imagino que vem aqui alguém da cena internacional e que, chegado ao Oliveira do Hospital, diz: não, calma lá, que eu, para a minha primeira parte, não prescindo que seja o David Carreira a fazer. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Eu não sei. Eu, em vez de fazer a primeira parte, preferia fazer um dueto. Muito bem, muito bem. E se fosse fazer um dueto, não sei. Há vários artistas. Temos a Rihanna, que hoje em dia está a fazer um excelente trabalho. Eu, para mim, se calhar, o artista internacional que admiro mais é se calhar o Eminem. É uma onda diferente, mas eu sinto que há ali mesmo talento. E se calhar era com ele, sim. And I just can't keep living this way. So starting today, I'm breaking out of this cage. I'm standing up, I'ma face my demons. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, now I'm so fed up. Time to put my life back together right now. Ora bem, vamos aqui então ao terceiro desafio e o que nos dizem é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, um autor ou uma banda, e querem que o David integre esse disco de tributo com uma versão de um tema. De que autor estamos a falar e já agora que versão seria essa? Então, se fosse para entrar num disco de tributo, álbum de tributo, para um cantor, eu acho que temos muitos cantores em Portugal que merecem isso, mas se calhar a minha escolha é um bocado suspeita. Eu escolheria, se calhar, o Sr. Tony Carreira, não sei muito se bem, conhecem. Muito bem. e há uma música que eu gosto muito. Já esteve na Boa Nova, no papel em que está o David agora, portanto... há uma música que eu gosto muito do meu pai. Uhum. Se calhar é a minha música preferida dele, mas não me lembro do título. É um título... Isso é que é esquisito. Às vezes nós damos tipo um nome a uma música e o nome que as pessoas reconhecem dessa música não é o nome que nós demos. Uhum. O meu pai tem uma música que é... não me lembro do nome, só que sei que o nome que as pessoas guardam é Tu e Eu. Agora o nome verdadeiro daquela música não é esse nome. E o nome da música que eu gosto muito é Na Parede do Meu Quarto. Só que não sei qual é o nome real dessa música. Essa música começa assim, agora não me lembro, mas das músicas todas do meu pai era a que eu gostaria de cantar. E quem sabe, se calhar um dia destes, num concerto, acabo por cantar. Claro. Na parede do meu quarto, aqui ficou uma história no retrato que já passou. O tempo ensina a viver, sobrevivi. Mas quando olho para lá, eu me lembro de ti. Ora bem, já falámos aqui, há pouco falava nas parcerias e nos duetos, até mais do que uma primeira parte, gostaria de fazer um dueto. Traz-nos aqui a Alia Castle, que aparece, enfim, no tema mais introspectivo do disco, Só Tu e Eu. É uma balada que eventualmente será o segundo single deste álbum? Não sei, eu neste momento estou a escolher o segundo single para gravar o videoclipe e esta música é uma música que surpreendeu bastante, porque era uma música que eu acreditava muito nessa música, mas quando eu ainda não tinha cantado e que dava a ouvir assim tipo à guitarra e ao piano, as pessoas não viam esta música como um segundo single ou como uma música potencial a single ou uma boa música. Mas eu sempre acreditei nesta música e é esquisito agora as pessoas, eu acho que se calhar Atrás do Esta Noite é a música que mais toca o público e é muito engraçado, era uma música que inicialmente não tinha grande expectativa, mas que eu gostava muito e que estou a ver que as pessoas gostam. Eu já te perdi e já te encontrei, eu já te menti, mil vezes chorei, já quis afastar-me, mas quando te vi, só sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero o luar, preciso de ti para me iluminar. Vejo o meu céu no teu olhar, preciso de ti para respirar. Si cet amour ne revenait pas, si o mundo acabar, si le soleil n'était plus là, e se o tempo parar, quero estar onde estás. Et ce ne sera plus que toi et toi, sans toi et eu, que toi et toi, sans toi et eu. Le temps est passé, la page s'est tournée, mes larmes ont séché, l'amour a cessé. Tous les je t'aime d'hier n'existeront plus, car tous tes mensonges ont pris le dessus. Seul dans ta barque, ton navire n'est plus, notre amour a coulé d'une passion déchue. Les saisons se fanent, été comme hiver, plus de capitaine. Amour à la mer. Cet amour ne revenait pas, si le monde acabar, si le soleil n'était plus là, et si le tempo parar, quiero estar onde estás. Mais ce ne sera plus que toi et toi, toi et toi. Si cet amour ne revenait pas, si le monde acabar, si le soleil n'était plus là, tempo parar. Quero estar onde estás. Et ce ne sera plus que toi et toi. Sois toi et toi et toi. La page s'est tournée. J'ai tout tenté, mais l'amour a cessé. Nós, nesta fase, enfim, isto é quase uma escolha pessoal. Eu arriscaria muito ou este tema ou o Perdido. O Perdido? Uhum. Pois, o Perdido também é um tema que eu gosto muito, mas não estava a pensar como segundo single. O Só Tu e Eu é capaz de ser terceiro single. Uhum. Agora estou a pensar noutro tema como segundo single. E é surpresa. Ah, vamos estar aqui atentos da Boa Nova, claro. Essa vantagem da Semana de Destaque é que também praticamente todo o álbum é divulgado aqui para os ouvintes. Desde que te vi, fiquei preso a ti. Alguém como tu nunca conheci. O que tu me dás, estás. O que teu olhar me faz. Vou contigo ao fim do mundo sem olhar para trás. Sentir assim, tu és o melhor de mim. Eu quero entrar nesse sorriso, subir ao paraíso, sentir cada sentido assim. Fico perdido. Fizeste um jardim. Falávamos aqui na questão de um disco. Temos aqui o apoio da Farol. Se não houvesse uma editora por trás do lançamento, teríamos David Carreira em edição de autor? Sim. Mas neste caso, a Farol é um bocado. A Farol foi a minha escolha principal. Uhum. Porque eu sendo ator da TVI, a Farol, como pertence ao grupo Média Capital, é um bocado uma família e... É uma escolha natural. Foi a minha escolha natural e... E está muito bem assessorado. São excelentes, já, sim. E porque são excelentes profissionais e eu gosto muito do trabalho deles e tinha que ser, tinha que ser. Significa que isto que é uma aposta muito sua, tem a noção de que a partir de agora tudo muda, ou seja, já há um disco, agora tem que se passar a assumir que é cantor. Pois, já viste? É engraçado, a minha vida, eu costumo dizer isso, a minha vida em um ano mudou completamente e mudou numa questão de uma semana. Foi uma escolha numa semana que mudou a minha vida completamente. Eu estava destinado quase a jogar futebol e estudar ao mesmo tempo, que eu andava a estudar economia. E depois, quando eu recebo o convite dos Morangos, é que a minha vida muda completamente e foi uma escolha que mudou tudo. Eu entrei na área da representação, entrando na área da representação, acabo por entrar depois na área da música e havemos de ver o que é que eu vou fazer mais tarde. Não tenhas medo de lutar, mantém a chama viva nesse teu olhar. Só tens de ser tudo o que tu és e tu vais ver, vais ter um mundo a teus pés. O mundo a teus pés. Yeah, atrás daquilo que eu sou há um sonho de criança que se realizou. Nem sabes o que estou a chegar onde estou. Tive de quebrar mil barreiras antes de gravar este som. Go! Faz-te a estrada, só tu tens o feeling. Que a vontade é mais real do que a Kate William. Não tens que o fim da tua vida seja preto e branco. Segue o trilho das metas mais exorbitantes. Pega nos maus momentos e põe de lado. O futuro não dá presentes a quem vive no passado. É esse o meu segredo mais bem guardado. Ninguém acreditava antes de não ter acreditado. Yeah. Tudo o que quiseres tu podes ter. A vida é para viver. Não tenhas medo de lutar. Mantém a chama viva nesse teu olhar. Só tens de ser tudo o que tu és. E tu vais ver, vais ter um mundo a teus pés. O mundo a teus pés. Yeah. Caso vai ao longe, ninguém diria que ia estar no palco já hoje. Ouves gritar o teu nome e os flashes são aos montes. Aplausos que só ouvias soar nos teus sonhos. Mas a nova estrada também traz a dor. A chave mais dourada é mostrar amor. Momentos de cabeça baixa porque isso é erro certo. Joga com a garra do CR7. Sinto mesmo sem fugir à regra. Tu sabes, tens um brilho que é motivo de inveja. Muitos vão te querer ver cativo na cela. Mas não dá para apagar o que está escrito nas estrelas. Tudo o que quiseres tu podes ter. A vida é para viver. Não tenhas medo de lutar. Mantém a chama viva nesse teu olhar. Tens de ser tudo o que tu és. E tu vais ver, vais ter um mundo a teus pés. Um mundo a teus pés. Acredito, mano. Tu és capaz. Nesse teu olhar, não tenhas medo de lutar. Mantém a chama viva nesse teu olhar. Só tens de ser tudo o que tu és. E tu vais ver, vais ter um mundo a teus pés. Um mundo a teus pés. Teus pés. curiosamente disse que estava na economia, vamos falar então aqui da lei da oferta e da procura. Tão simples quanto isto. Hoje em dia sabemos que os discos é um fenómeno que está associado muito à pirataria e não só. Criou expectativas quanto à venda do número 1? Eu, sinceramente, eu não penso muito nisso. Eu não penso muito em vendas e etc. Mas acabaste de dizer algo que é muito importante e que é muito verdadeiro hoje em dia. Hoje em dia a pirataria está a matar um bocado tudo o que é cinema, tudo o que é música, tudo o que é... Também está a matar o mundo dos livros e acho que é um bocado triste. É um bocado triste sabendo que há muitas pessoas que para fazer música precisam desses discos e desses filmes e a pirataria está a estragar um bocado tudo e é um bocado triste. Ao mesmo tempo, a internet permite democratizar a música, ou seja, ela chega a todo ponto, basta que haja um acesso à internet. E, curiosamente, isso acontece muito com o seu vídeo. Esta união à imagem cria aquela, como começámos a nossa conversa, aquela frescura de verão, tem sido muito visionado no YouTube. Muito também porque, infelizmente, no que diz respeito à imagem, os canais de televisão têm pouco espaço para a música. A maneira de chegar às pessoas é pela imagem, pela música, muito pela internet. Qual é a estratégia de David Carreira para que este número 1 seja, mais que não seja, conhecido pelas pessoas? E que passe muito além do que é só o Esta Noite, naturalmente. Sim, eu não tenho verdadeiramente uma estratégia. Aquilo que me ponho na cabeça é, epá, faz aquilo que tu gostas, ser feliz e as coisas vão acontecer naturalmente. E é aquilo que eu tento fazer quando trabalho, pá, faz aquilo que gostas, ser feliz e diverte. Eu acho que todos nós, sobretudo numa fase tão difícil em que estamos agora, temos que relaxar e tentar divertir-nos naquilo que fazemos, porque aí a vida ganha outro sentido e acho que é muito importante. Falling, falling, falling into you. You got me falling, falling, falling into you. You got me falling, falling, falling into you. que é que ficou na gaveta com este número 1? O que é que está aí para um número 2? Eu cheguei a fazer 30 músicas. Destas 30 músicas só ficaram 15. Uhum. Portanto, ainda há aqui na gaveta muitas músicas e muitas coisas para fazer e muitas ideias. E são para repegar ou ficam à espera de melhores dias esse? Quem sabe, no segundo álbum, se calhar, edito estas músicas e vamos ver. Eu acho que só o tempo dirá o que é que eu vou fazer e o que é que vai acontecer. E eu já vi que não dá para prever o que é que vai acontecer. Porque eu há um ano atrás eu previ que ia ser jogador de futebol e que ia estudar e pronto, as minhas previsões foram completamente ao lado. Sim, a realidade ultrapassou muito, não é? Sim. E portanto acho que temos que viver dia a dia e temos que ser felizes, basicamente. É isso. Preso ao teu olhar, que me faz lembrar quando o nosso mundo era perfeito. Preso ao teu sabor, esse teu calor e ao teu sorriso sem defeito. No meu pensamento, os nossos momentos em que o mundo podia parar. Tu eras assim, o melhor de mim. Eras a razão de eu respirar. Mas tu já não estás mais aqui. Diz-me o que é que eu faço sem ti. Como é que eu te posso esquecer? Se a razão de eu viver eras tu, tu, tu, oh, oh. Tu, tu, oh. Vazia. Sou uma canção que perdeu a melodia. Tento não ouvir o que o coração me diz, mas a nossa história não teve um final feliz. O nosso guião era de um filme em 3D, mas agora sou um drama preto e branco na TV. Não penso no futuro, agarro-me ao passado. Dava tudo para voltar a ter-te a meu lado. Mas tu já não estás mais aqui. Diz-me o que é que eu faço sem ti. Como é que eu te posso esquecer? Se a razão de eu viver eras tu, tu, tu, oh, oh. Tu, tu, oh. Cada vez que te toquei, faço replay, faço replay. Cada vez que te menti, eu culpo-me a mim, culpo-me a mim. E agora que não estás mais aqui, é dezembro sem fim, dezembro sem fim. Mas tu já não estás mais aqui. Diz-me o que é que eu faço sem ti. Como é que eu te posso esquecer? Se a razão de eu viver és tu. O que é que eu faço? Diz-me o que é que eu faço? És o que é que eu faço? Eras tu. Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Eras tu. O que é que eu faço? Diz-me o que é que eu faço? Eras tu. O que é que eu faço? Eras tu. Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Agora, para terminar a nossa conversa, o que é que o pai Tony em casa, quando ouviu o disco, ou o irmão, o que é que lhe disseram? Não gostaram nada. Estou brincando. Não acredito. Eles disseram que, mesmo sendo um estilo diferente, gostaram imenso e deram alguns conselhos e é muito bom pessoas de outro estilo musical conseguirem ouvir a minha música e até gostar de algumas músicas que pronto, e é muito positivo. é muito positivo. Agradecer-lhe a disponibilidade, David, uma vez mais, para essa conversa desassombrada sobre este seu número 1, seu disco de estreia. E claro, agradecer-lhe a disponibilidade, uma vez, aqui para com a Boa Nova. E marcamos o encontro, porque mais vezes falaremos, de certeza, mais que não seja quando venha a ser o número 2, eventualmente. Está combinado. Obrigado, um abraço e votos de um bom Natal para vós. Está bem, obrigado. Muito bom. You were sitting crying and just staring at me. We were talking for hours about a thing just to be. I've never been lying, but this is my destiny. Losing all that I had with you and all the love that we shared. Walking out the door, I want to scream and say, save us now.